você. Que eu procuro e não consigo te ver. Precisamos de você aqui. Já não temos liberdade nem para nos divertir. Por onde andamos a violência está demais. Já não dá pra dividir policiais e marginais. Todos eles querem nos espancar e eu procuro a lei e não consigo encontrar. Pessoas morrendo, me fala igual a razão. Já não dá mais pra viver neste mundo cão, cheio de marginais, policiais, sei lá o que. Vou fazer alguma coisa pra poder me defender. Defender, mano, dessa marginalidade, de tudo que é ruim que acontece na cidade. E aí, quem sabe, posso viver um pouco mais, unido com todos, à procura da paz. E nós vamos encontrar a paz desse Brasil que não existe mais, há muito tempo sumiu. Aonde está a lei? Procurei, não encontrei. Eu só quero é que a lei vem logo. Aonde está a lei? Procurei, não encontrei. Eu só quero é que a lei vem logo. Aonde está a lei? Procurei, não encontrei. Eu só quero é que a lei vem logo. Aonde está a lei? Procurei, não encontrei. Eu só quero é que a lei vem logo. A marginalidade aprendi, não sei se é rei, quem é rei, quem é lei. Procurei, não encontrei, não sei se veio. Peço socorro por esse povo sofrido. Quantos manos se foram? Muitos ainda estão rindo. Ha ha ha, não dá, não vem, não tem. Sempre um sorriso é procurado por alguém. Quem vem, quem vai, tá na hora de chegar. A lei, não sei se devo esperar. Procurar outro caminho, talvez um orelhão. Ligar pra Deus, o caminho da salvação. É nessa hora que agora não demora. Tá na hora de parar para pensar. É só não vacilar. Procure a paz e não queira ser o mais. Não sei se devo ficar neste mundo banal. A lei não está. Será que somos esquecidos amigos de um povo sem lei? Aonde está a lei? Procurei, não encontrei. Eu só quero é que a lei vem logo. Aonde está a lei? Procurei, não encontrei. Eu só quero é que a lei vem logo. Aonde está a lei? Procurei, não encontrei. Eu só quero é que a lei vem logo. Aonde está a lei? Procurei, não encontrei. Eu só quero é que a lei vem logo. O vacilão, o cão é foda na roda. Te perturba, te derruba aí, neguinho boda. Mesmo por cima ou por baixo ou cabaço, é aquele que se diz ter o peito de aço. Super-homem de puta maravilha da periferia. Já não brinco mais no meu dia a dia. Pistoleiros brincando de polícia ou ladrão. Governo contra governo, irmãos contra irmãos. É desse jeito, quem fez, não fez. Quem faz, não faz. Eu sei que sou capaz de fazer muito mais. Por mim assim serei sempre feliz. Pode crer, se liga aqui, DJ Alice MC. Canto rap por aí pra você se divertir. Com paz, amor e esperança. Santa Cruz é minha quebra, aprendi desde criança. Como é a lei? Da rua eu já sei. Por tudo que eu fiz eu paguei. Aonde está a lei? Procurei, não encontrei. Eu só quero é que a lei vem logo. Aonde está a lei? Procurei, não encontrei. Eu só quero é que a lei vem logo. Aonde está a lei? Procurei, não encontrei. Eu só quero é que a lei vem logo. Aonde está a lei? Procurei, não encontrei. Eu só quero é que a lei vem logo. Vem logo, chega mais, não aguento mais. De ver meus manos a cada dia ser jogado para trás. Já, já, tentei de todo jeito. Se me meto muitas caras, levo uma bala no peito. Tô cansado de acordar e ver. Fuzilado nas esquinas, não tem como correr. Toda morte sim, então jamais. Com certeza não vai ver sua família nem seus pais. O nosso povo está morrendo a cada dia que passa. Drogas, pipocos, vivemos na desgraça. E você nem aí, não dá nenhuma solução. Querem ver a nossa raça sete palmos do chão. Não porque somos pobres, simplesmente favelado. Temos que ficar aqui e aguentar tudo calado. Aqui na zona sul a violência vem crescendo. Quantos manos meus, véi, aqui estão morrendo. Finado, boca aberta, Juninho aparecido. Se a lei prevalecesse, eles não tinham ido. Aonde está a lei? Procurei, não encontrei. Eu só quero é que a lei vem logo. Aonde está a lei? Procurei, não encontrei. Eu só quero é que a lei vem logo. Aonde está a lei? Procurei, não encontrei. Eu só quero é que a lei vem logo. Aonde está a lei? Procurei, não encontrei. Eu só quero é que a lei vem logo.